Carúdio, Vila Anglo-Brasileira, muitíssimo boa tarde. Aqui quem fala é Silvia Nogueira e eu tenho alegria nessa tarde de trazer pros, pras, pres, ouvintes uma pequena seleção de som que jovens indígenas vêm fazendo ecoar pelos ares da América Latina em vários idiomas, falando de resistência, luta e ancestralidade. Boa viagem sonora! Barete llegó abriendo el camino, representando poesía verdadera de Misiones Argentina, llevando el mensaje a través de la rima. Mucho yuruá dice que la cultura buga guaraní está perdida. Eso pasó porque ustedes entraron, destruyeron nuestra selva y la tierra, contaminaron nuestro arroyo, los arroyos de los buga. No era su basurero, vende boi, va y fue Perú la maldad. Y ahora empieza a hablar con la madre. Queremos igualdad, ya no queremos ser invisibles por toda la ciudad. Mientras que yo siga de pie, siempre voy a defender mi identidad. Desde aldea Mbororé, Buda, guerrero Luis Barete, contando la historia verdadera. La historia verdadera, verdadera. Quiero seguir Ochucan Barete, ay, fuera, ñande, fuera, no se va a detener. Luis Barete siempre sigue de pie, ñanderú, oma, enxere, anderejé. Torero seguir Ochucan Barete, ay, fuera, ñande, fuera, no se va a detener. Luis Barete siempre sigue de pie, ñanderú, oma, enxere, anderejé. Enxere, anderejé. Más, empiezo a rapear desde aldea Mbororé. Llega los rappers Mbarete. Yo soy pueblo guaraní y por eso le mando mi rima, es así. Co apeche anguaje, co apeche ayuan bollera. Baetamba ema hoy coñanderejé. Anive pecuye peyushen dive. Ya seguí a chuca, vende ben Mbarete. Somos o grito de resistência, muitos perderam a essência. Fez a grana o foco, entrou em calamidade, eis a consequência. Obviamente os irmãos, fome não passarão. Mais do que adianta é ter todo o dinheiro do mundo e viver na solidão. A solução é harmonia e humildade, se encontrar dentro do ser, pela nossa comunidade. Construir pilares da verdade, viver o amor, a paz e a honestidade. O errado é cobrado, então tente fazer o certo. Erramos demais agora, é hora do acerto, restart. Que comece o jogo, seja o vento forte na tempestade, suave como um incenso. Então não desperdice o seu tempo. Cada ser individual é o seu próprio tormento, destinatário da sua própria caminhada. Vai doer, mas não tira os pés da estrada, se esquivando do mal, absorvendo o que é bom. Segue seu sonho, teus planos, não desperdice seu dom. Busque a tranquilidade, a espiritualidade. Derrube muralhas, não fique preso à comodidade. Nossa raiz indígena pulsa o sangue vermelho. Nossa raiz indígena pulsa o sangue vermelho. Rasguei o livro de mentiras pra se tornar mais prático. E se tornou mais fácil decifrar esses otários. Manipulação esconde as verdades. E hoje mostra suas verdadeiras faces. Lavam as ruas urbanas com sangue. Os seus capachos começaram com bang bang. O alarde vem da boca do profeta. Tentou mostrar pro homem que a luz é a única que sempre esteve certa. Que os porcos vêm armados, sua identidade é a maldade. Espírito regido pela crueldade. Quem não quis, não ouviu, permaneceu escravo, se tornando massa de manobra desse sistema falho. E o corrupto ri cada vez mais, enquanto os meus se matam por causa de falsos reais. Obediência ao caos e às leis que impuseram, mano. Tudo isso pra esses merda continuarem roubando, miliano do retrocesso urbano. Muitos acham bonito eles esconderem debaixo do pano. É mais fácil convencer que o corrupto é bonzinho, que o honesto é corrupto, ele roubou sozinho. Separa e pensa, quem tá errado no país? Na hora da prova prática procuramos marcar o X. Garganta de falsos profetas eu corto. Utopia na comunidade, é lógico, caótico. Não morro hoje, mas serei o próximo. Óbvio, quem morre é sempre os nossos. Se for necessário, tiro trocar eu troco. Meu espírito renasce, tu será o próximo. Eu sou a luz, regido com escudo. Espadachim em alto calibre contra esse sistema sujo. Querem matar a própria mãe de berço. Somos a resistência, quem não é, pega o beco. Se esconde atrás das palavras que eu desmascaro. Hoje vamos ver quem é o fraco, o sistema falho. Acordei mais insano que os outros dias. Isso é rap nacional, por ideologia. Nas comunidades não é diferente. Quem paga o pato sempre foi meu povo, cê me entende? Crente ou descrente, as palavras cortam a língua de quem mente. Mírame perfecto, a mi amigo le ganaste. Mira, me importa mucho lo que Jesús digas en compases. Mira, cabrón, con tu cara me asustaste. Fuiste la Red Bull, pero este es Bolt, puta, te cagaste. Ey, novato, es en vano. Ni siquiera recuerdo a quien mato. Me siento como Thanos, es la misma mierda. Porque no te metas, ya te elimino y elimino tu planeta. Oh, mira, sabes que es un contingente. Mírame el cabrón, tú eres mi contrincante. Mira, ¿sabes qué? Yo no he venido a verte, pero sé que por la muerte, cabrón, te cagaste. Ey, en la rima improvisada, dice que lo mire, eso dice a cada rato el camarada. Explico una cosa directo en mi clavada. ¿Cómo quieres que mire tu alma a puerta la cerrada? Yo, porque yo abro la victoria. Y mira mi trayectoria. No la tengo, pero mira la memoria. Porque después de matarte, voy a hacer historia. ¿Por qué? Si no soy tan bueno. De tu boca creo que salió un veneno. Sería como Zeus, pero sin actitud. Porque cae a la tierra y no suena ningún trueno. Yo, mírame muy bien, no tienes el nivel para competir, men. Mira, no tienes nada, en la parrafada te dejo en la nada, no tienes nivel. Última. Ey, sí, pero no se siente. Has demostrado que no eres un oponente. Me meto directo en tu subconsciente. No es Urban Rooster, no tienes una cámara aquí enfrente. Yeah. Ok, perfectamente. Tiempo, mano. ¿Cuánto salía? Jurado en 3, 2, 1. Réplica. Hey, tiempo. Película Las Vegas, yo tengo un comodín. Película de zombie, me siento al Daredevil. ¿Quieres hablar de eso? Yo causo tu fin. Sería autoreto porque estamos en Brasil. Oh, perfecto. Mura, muy bien. ¿Sabes qué? Te digo que yo no soy gay. Pero si hubiera, ¿qué problema hay? Mira, te voy a matar, el Spider-Man Mary Jane. Ey, sí, en la improvisación. Este demuestra claramente que no tiene un don. De la película Tarantino, soy el patrón. Y bueno, sale una nueva versión. Yo, mira, te emociono. Mira que con mi flow a todos controlo. Mira, cabrón, con mi rap te emociono. Yo soy el puto Guillermo, pero se dio el del Toro. Sí, pero no es nuevo. Y de los tronos, bueno, aquí tengo el juego. Bueno, es una serie, no una película. Película de la selección, yo corro como Advíncula. Yo, mírame muy bien, porque Advíncula todavía no supera a Bale. Mírame bien, eres un puto gay. Puedes rimar mucho, pero el mensaje no lo de. Tiempo. Temática película, ¿no? Temática de película, jurado en 3, 2, 1. Se la lleva indígena. Diz pelo que você luta, que ar você respira, se não o meu fôlego, que comida você come, se não a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. Tic tac, tic tac. Vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam. Primeiro, você não sabe, ninguém viu, mas ficou cravado na minha memória. Pega no lar se você sabe a história. Legalizam o genocídio, chamam de pardos pra embranquecer. Enfraquecer e desestruturar você, pra não saber de onde veio. E conta a história da bisa, da sua bisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. O suficiente pelos fiscais de ID. Ninguém é ilegal em terra roubada. Tô renascendo da cinza do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, se não o meu fôlego, que comida você come, se não a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o que ninguém vê. O agro não é tech, não é pop, também mata. Vestem rosa ou azul, com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam. La fortaleza. para seguir construyendo. Ajá. Bella Buru, linaje. Escuche. ¿Para qué tanta indiferencia si somos como las semillas? Sembrado en la misma tierra, cosechan alimentos en abundancia. Así seamos todos, la unión hace la fuerza. Construyamos la hermandad sin tanta maldad. En el mundo que habitamos es el vientre de la madre tierra. ¿Y por qué algunos no comprenden? Sahabanes bajuni siata humbara tu kwasu tata hede batakira ka uta kunya tachu uta pandura tachu ka umaka humba uta hede chikwa tepata unu tachu adama uta mipita buru abba umikira mbia matambia pari kuni siata dachira euro de pena tu unde si tauma dando voz de aliento para todos. Esta es la unión que te hace cantar, raperos unidos por la verdad. La naturaleza vamos a cuidar, por nuestra conciencia vamos a rapear. Somos hermanos de tierra, de sangre y de creencias. Cambiar el mundo depende de todos para hacer la diferencia. Hagámoslo con simples detalles, como no discriminar a nadie. Cuando vamos por la calle, que no existan las fronteras. Que mi pueblo no se muera, que la gente no se hiera. Que las balas no se hicieran. Valora tu libertad, que es el regalo más preciado que nos dejaron nuestros valientes, nuestros guerreros antepasados. Respeta la naturaleza, los animales, lo sagrado. Que al ir al más allá, regresaremos a las raíces del gran árbol. Las raíces del gran árbol. Ochadambay, dachi hua, dachi dao. Ochadambay, dachi ua, ara, uru, kirurima. Ochadambachi, karchi, unyaba. Unu, da yua, humaura, humaura. Ochadambay, chibidira, san, bidabu. Ochadambay, dachi ra, ababuru, nurima. Makamida. Giras tú. Me levanto las mañanas con ganas de desahogarme. Al ver cómo en las calles hay tantos niños con hambre. Madres que aún sufren por culpa del abandono. El maltrato día a día le llenó el alma de odio. Hay unas que en la vida solo buscan su venganza. Mientras que en su descuido solo a su hijo amenazan. Que al ver tanto dolor ha torcido su camino. Y al final de cuentas la muerte será su destino. Ya pensó en las drogas, tiene delirios de gánster. Quiere ser sicario, piensa que es un mejor arte. Esa es la vida que ha escogido su chamaco. Ya dejó la escuela y ahora es la rata del barrio. Son muchos los peligros que abundan hoy en día, que en un descuido pueden dañarte la vida. Por eso como padre cuida bien de tu familia, que por tu abandono no les arruines la vida. La chua tu buchauni, ma vida unima. Tirare ochada, da chira baburu nurima. Bia kira huda peda, hua tu hida huda peda. Unyaba unu bijua, chia dua nurima. Humaura amba tukirama. Da chira na meeru baka nubima. Da chisu bia unda nubuma. Uni chaun stu. Lina Heba, seguiremos expresando líricas. Porque todos somos de la misma tierra, de carne y hueso somos todos. Y cuando deje de latir el corazón, seré abono de la misma madre tierra. Así mismo, padre sol, padre luna, que nos ilumina el planeta entero. Queremos la paz, queremos la unión y entender, somos hechos de barro, sagradamente hermanos. Ochadambay, dachi hua, dachi dao. Ochadambay, dachi ua, ara, uru, kirurima. Ochadambachi, karchi, unyaba. Unu, da yua, humaura, humaura. Ochadambay, chibidira, san, bidabu. Ochadambay, dachi ra, ababuru, nurima. Makamida, kuambua, hirastu. Sí, Real Angel, cantando con sentimiento. Yo aneo, sí, una vez más, junto al linaje originarios. E nessa nova era, a minha flecha é o meu som.

بالا اتيني ماكرو جو اخبو تكتو ابيتي قويتي بالا مخلخني تشاج اوخيدي اخبو يقشخني مقتزي بانين يقبو لا قلقي اخبو يقا كانوخي اتاويتي نيما لا جيل خوم باسخون تاكوي تاقا لا جيل خوم نقوش بالاكير كيتي باتاكوي اخابو مكوتا تيكو بينجي اتسيتيك جابي خبير نقبي بابو بولبوخ نيما تاقا جو انا اخابو ni torti chape akha nak nak akhbat nak be ti qabli shakha pa khuju ni mata qat ti qaba shakha pu ti khri shina chi api apu puli ni khane maktab ti chagwe ayom kama bim kan kana oh akh pu kho kingot chape shashi kho khabu kaka ni ma achi ni qabu laqi kho khat taka kho khat chakhi ti qabu tu chagwe kutli sak chi qawe chagbu bala el guerrero en plenitud Ajpú. fuerza de vida junajpú bala seres espíritus juventud Ajpú. herederos de tu luz bala achini macru choa ajpú takutu abichi qawech bala mohlachni chacho khiri ajpú yakashachni maktatsi banen ajpú vida luz según Popol Vuh fuerza increíble que usó junajpú poku bajpú gemelo espíritu como tú y yo herederos de luz ajpú es ajau señor cazador, ser batanero, guerrero del sol. En los solsticios marcamos la cruz. Adentro y afuera está nuestra luz. Somos la luz del 13 Batum. Ilumina el rap a la rectitud. De este a oeste, de norte a sur. Transición hip hop a Jum Batum. Até quando isso vai continuar, Brasil? Depois querem ensinar para as nossas crianças que o dia dos povos indígenas é 19 de abril. Hipócritas, assassinos, falsos moralistas. Leve para o seu travesseiro mais uma chacina na sua lista. E quando você for jantar com a sua família assistindo o noticiário, tome um gole de sangue tinto desse triste cenário e tente conviver com essa culpa. Deus, somos formigas, pode aquecer o sol e pegar a sua lupa. Não merecemos viver nessa terra. Devolva tudo para os povos indígenas e acabe logo com essa guerra. Não vamos desistir. Todo mundo sabe que somos guerreiros daqui. Iremos resistir. Demarcação já, iremos resistir. Eu sou o Kunumi, eu sou o Kunumi. Meus parceiros estão aqui dando apoio para mim. Força Guarani, força Guarani. A gente vai resistir, nunca pensar em desistir. Eu já ouvi falar que represento esse país. Antes mesmo do lugar ter se chamado Brasil. A gente quer pegar um pouco que nos pertence. Somos indígenas, nossa briga pela terra, digo que não é recente. A gente salva a natureza, um ato por amor da ancestralidade, preservar nosso valor. Corrupção, morte do cão, sou MC da salvação, fazendo união com meus irmãos. Demarcação é a solução pra quem vive nessa multidão. Somos uma nação. Respeita. Povo que não conhece o próprio passado está fadado a sucumbir. Histórias contadas nos livros pra persuadir, encobrir, diluir uma dívida histórica que não foi pagada. Devolve mesmo pro índio essa parada que cês chamam de nação, minha abominação pelo genocídio do povo indígena, seus. Porque aqui não faltam palavras, eu não entendo essa questão. Que os vilões viram estátua e os heróis não tem nem chão. Neto de Cabral passa mal, minha roça sem proposta. Não arredo, esse é um enredo, aumento o dobro da aposta. Então aposte, destino norte, nas costas morte. Invasão não, reintegração de posse. Tibira, Manaú, Marajuara, Bororô, Xavante, Nambinquara, Tapinapé, Xingu, Apinajé, Yanomami, Yamoré, Tupi, Guarani, Macu, Suruí, Corotiri, Tupiniquim, Pataxó, Xocó, Perezi, Caiapó, Caranhou e Terminó. Tecoapuiaú, Yaraguá, Nyandema Jacó, Nyandema é Guarani. Já que o Gemen, Nyanderu, Nyander é uma é. Já se fortalecer. Governo Queiro, Maiwi, Nyandegui, Jopuché. Baero Prima, Harumi. Chama da QJ, chama manifestar. Nyandem, Nyandja manifestar. E o Ida Jopu, Nyandera, e o Ikama. Nyanderu, Nyander é uma é. Não vamos desistir, todo mundo sabe que somos guerreiros daqui. Iremos resistir, demarcação já, iremos resistir. Não vamos desistir, todo mundo sabe que somos guerreiros daqui. Iremos resistir, demarcação já, iremos resistir. Cero, angaite.